no Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot, Zulu, via Zulu no 9, Bangu, DCT, Abuco, direto. Nível 370. Decola da pista no 0, perfil de saída, Momo, transição, Protico, vai esquerda. Transponder 5575, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, Fortaleza, nível 370, via Atalha Zulu 19, Banco, direto Abucu e direto Fortaleza. Decola da 10 na primeira curva esquerda, saída Momo, transição próxima. 5571, transponder, 1208 é o controle, o 1096. 1096, transponder 5575. Ah, 5575, ok. 1096, protegimento correto, sendo pronto, informação em curso do Romeu. Sim. Ao farol da Barra? Não sei, senhor. Eu queria que você já vinha apontando o laser mesmo, não uma atividade profissional. Ok, tem a indicação do... do Azimuth, da proa aí que a aeronave recebeu isso daí para eu poder pilotar aqui e transcrever? Ficou no nosso, nossa posição aqui de 90 graus da presente proa, que eu estou mantendo a 063, afastado cerca de 2 milhas. Entendi, ficou ali próximo à região do comércio de Salvador, né? Eu não sou tão íntimo com o Salvador para te informar, sim, senhor, mas às vezes que sim. Proxy Ascartango, completa final, pista 10, turno 8, decimal 95. 1895, grato. Uma boa noite. Azul 2795, decibel autorizado até 2 mil pés livre, ILS, acusa localizador 1015. Autorizado ILS X-Ray, 2 mil pés, posição 0, 1-8 decimal 95. 1-8-95, o arcatura. Senhor Salvador, boa noite, Papa Romeu, Foxtrot Ascartango. Papa Tango, Foxtrot Ascartango, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistola 0. Sente, Papa Romeu, Foxtrot Ascartango. Voo, decola da 1-0, perfil de saída Arbor, Elefa, após conforme a rota, transpondente 2647, controle Salvador 120, decimal 80. São 3858, contato radar na decolagem, atenção ao 370, via saída Momo, vigilância. X370, 3858, quanto possível é o Arbomo, ou Cogbo? Gente, obrigado. 2647, transponder. Astronomia informa que em coordenação com o Centro Recife e a defesa, o transponder passado foi 2647. Toro no meia. Livre acionar, vou checar novamente com a defesa aérea. Confirme o transponder que o senhor possui. Senhor, no meio ciente, coordenarei um minuto. Meu Foxtrot e Oscar Tango autorizado por sistema 0, vento 1 no 00 grau 099, hoje do altímetro no 0 no... Autorização no 0, Foxtrot Oscar Tango. Oscar Tango, tem um ataque? 545, estiver disponível. 744. Autorizado, Foxtrot, Oscar. Chamer 63110, chame Recife. Frequência 126.85. 126.85, boa noite. Aguarde, temos tráfego a Nordeste de Salvador e sua, seu voo direto incidirá na proa da aeronave. Ok. Oceaner 6313, desça e mantém nível de voo 050, via chegada bom, 2015. 050, tá bom, 6313. Estabilizado o localizador, azul 2795. 2795, torre de controle, no 8 decimal 95. 2795, azul boa noite, azul 2795, final 5 milhas. Azul 2795, mantenha a final da 1-0, aguarde a autorização de pouso. Guardando azul 2795. Tá 2858, está restrito ao nível 350, aguarde para voar a Buco. 350, restrito, 358. Via Delta, chame Sol do Salvador no 21 decimal 1. Via Delta, 21 decimal 1. Azul 2795, autorizado pouso pro sinal 0, vento 1, 10 graus, 09 nós, o ajuste do altímetro na 0, no sinal. Pouso autorizado pro sinal 0, azul 27, nós. Fox, Fox Tango, Alfa, reportagem da Juliette. Essa Alfa, reportagem da Juliette. Pastor 16, confirmando transponder 1051. Terminal Hotel, chama a torre no 8, terminal 95. Ajuste 1015, bom voo, Pastor 16. Chame o Centro Recife em 12685 e voe a Buco. 2685 a Buco, Centro 3858. Foxtrot Oscar Tango, táxi via Pátio 1 no Lima, na Lima Mantém, chama torno no 8, decimal 95. Lima mantém posição e chama torno no 8, decimal 95, Foxtrot Oscar Tango. Alô, vou 1096 para posicionamento para Manaus. 1096, aguarde. Azul 2795, boa noite. Azul 2795, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, remota 04, Romeu, do Pátio 3. Alfa, Kilo, 04, 2795. Cruzando o pátio, assim que livrar o setor aéreo da guarda, o senhor será autorizado. Pastor no Minas Sul. Coordenação para o centro de Salvador, confirmando a rota. Após Elefa, DCT, Ofito, após DCT, Seipo, Serra Eco, Índia, Papai Uniforme, após DCT Malba, após DCT Apino e após DCT Blues, Bravo, Lima, Uniforme, Eco Serra e após Formosa, após Direto. Confirmando os pontos, de acordo com o Centro Recife, essa é a rota que o centro possui e é pela mesma que o Pastor Nomeia deve prosseguir. Após Arbor, Elefa, após DCT, posição Ofito, Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar. Após DCT, posição Seipo, Serra, Eco, Índia, Papá e Uniforme. Após DCT, posição Malba, Mike Alfa, Lima, Bravo Alfa. Após DCT, Apino, Alfa, Papa, Índia, November, Oscar. Após DCT, Blues, Bravo, Lima, Uniforme, Eco, Fier. Após DCT, Formosa. Foxtrot, Romeo, Mike, após DCT. Opa, estou após... Porfito, Eco, Alba, Ativo, Blues, Formosa, DCT. Correto, passou no meu autorizado a decolagem da 10, vento 1, 10 graus 099 e ajuste do altímetro 10 no 6. Passou de decolagem. 2782, transfere. 2782. Isso. E mantém o nível de voo 050, azul 2782. Para o 050, vai descer mais 2 minutos, pode ser, senhor? Então, via pista até o pátio 4. Autorizar táxi em frente, à direita, via pista até o pátio 4. Foxtrot, Alcatão. Alcatão. Limite desta proa, radial 230 de Salvador. Senhor, a gente pode descer então, senhor? O azul 2782? Pode descer. Desça e mantém o nível de voo 050, vetoração de direita para o 150. Trata-se. 2 horas, 12 milhas, rumo nordeste, cruzando 210 em descida. Aeronave é um Embraer 190 da Azul. Direita é 140, descendo para 5000. Chegou no 096, está com 177 pés, autonomia de 3 horas e 5, alterna Teresina. Para 096, táxi via Pátio 1, próximo do ponto de espera via Índia, chama a torno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, por favor. Ele tem autorizado o Pátio Índia no ponto de espera 1895, boa noite, gol no 096. Livre ILS, acuse no localizador. Ajuste no altímetro 1 a 0, 1 a 5. Ajuste no 0 no 5, desce 2000 e acuse no localizador. 6303, desce no via. Azul 4298, desça e mantenha 4000 pés. Ajuste no altímetro 1 a 0, 1 a 5. 4298. 4.010, com 2782. Azul 2782, reassuma navegação, proa de mar, intercepta a chegada, 64 milhas sudoeste de Salvador, em descida até o nível 050. Pare para 050, Azul 2782. Salvador, OTAN 3895, informação Romeu, confirmado. Só um minuto, corta 3895, informação Romeu, confere. Preparada a Eule da Motiva. 3895, da Eule da Motiva. Afirmo. Zero. Via, saída Arbor. Informe a proa ideal, o pastor no meio. A ideal para a árvore do pastor seria 259. Gente, pastor no meio. Passou 2000, voo e eleva. Direto eleva, pastor, grato. Salvador, boa noite, voo na 096, ponto de espera, pronto. Voo 096 autorizado, alinhar e decolar sistema 0, vento 1 centena no 09, ajuste do altímetro no 0 no 5. Autorizado alinhar e decolar no 0, voo 096. Golf Romeo, via Pesulon no 0, Taubaté, nível 340. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euler da Motte, da curva direita após a decolagem. Transponder 5003, controle Salvador 120, decimal 80. Hotel 3815, autorizado Guarulhos, de voo 3-4-0, Pampero Zulu 1-0. Pista 10, saída da El, Leda, Morte. Curva direita após, transponder 5003, controle 1208, Hotel 3815. Hotel 3815, potenciamento correto, também pronto. 3815. Controle o azul 4298, já precisa o azul, nada presente. 4298, negativo. Temos tráfego adicional, aeronave da Força Aérea em deslocamento oeste, cruzando a radial sul de Salvador, em cruzamento do nível de 3500 pés para uma centena. Aguarde. Controle? 096, decolado 03, controle Salvador no 20, decimal 80. 208, até mais. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096. Sou 3 mil pés, curva à direita, proa 300. Estou no meio, controle. Estou na escuta, prefira. Retração para evitar tráfego, curva à direita, proa 305. Direita 305, pastor. Pastor no meio, é tráfego. 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando 95 em descida, Embraer 190 da Azul. Pastor, visual com tráfego. Controle, Gol 1096. 1096, suba e mantém nível de voo 370, via saída Momo Vigilância, 1096. Momo 3370, Gol 1096. Estabilizado, 6313. Controle o CNE 6313, pode chamar a torre? 6313, torre em 1-9-9-5. 1895, obrigado. Minha escuta da torre? Agora sim, ativo, torre 6313, baixado e travado. O Xenema 3-1-3 autorizado por posto 1-0, vento 1-0 graus 1-0-9, ajuste do altímetro 1-0-1-5. 1-0-1-5, pouso autorizado 1-0, 6-3-1-3. Azul 4298, desça e mantenha 2 mil pés. Ajuste o altímetro 1-0, 1-5. O tráfego anteriormente informado, em breve 110, cruzando nível de voo 060, 12 milhas à sua frente. Azul 4298. Azul 4298, completa final, pista 10, torre no 8, decimal 95. Muito obrigado. Salvador, boa noite. Azul 4298, estabilizado no IRS da pista 10. Azul 4298, a reporte marcador externo mais travado. Azul 4298, autorizado pouso pista 10, ventos 1-10 graus, 10 nós, ajustou altímetro 10-15. Pouso 10, azul 4298. 7782, chamei a torre de controle em 1-8-2-9-95. Trata do que o precede meia dúzia de milhas à frente. 895, obrigado, senhor. 298, solo 13, BR próximo à direita, solo Salvador, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, obrigado. Azul 2782, autorizado pouso do sinal 0, vento 1-109. Leve pouso, passa e travou. Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, passou na vida. Pastor 1-6, chame nos canais previstos para a coordenação do seu voo. Pastor 1-6, controle. Pastor 1-6, controle. Pastor 1-6, 40 milhas. Oeste de Salvador, mantenha uma centena, serviço radar terminado, chame defesa aérea dos canais previstos. Sinal 74, boa noite, via chegada Monsque, desça para 4.006, ajuste na 095. No 5, aliás, mantém isso no 0. A mim mantém no 0, tá? Dois, 782, solo 1-6, direito no 2-1-1, no solo Salvador. Direita 211, 2782. Salvador, voa 2782, livrou na sua escuta. 2782, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, remota 04, Lima. 0, vento uma centena 09, nós, hoje estou ótimo que nós zero no 5. Certo, teve decolagem certo, 18. Zuluno 3895, decolado Zuluno 19, chame Torres, chame Contor e Salvador, para continuar 20 desse 980. 2080, 385, obrigado, boa noite. Zuluno 5. 3895, contato radar, sinal de 340, Vigueta de Daão. 340, 3895. Confirme intenções. Pergunta 95 do Leda. 5974, desça para 2003, do ajuste na 095 autorizado e ele tem reporte estabilizado. 2000 autorizado e MS X-Ray também estabilizado, 5974. 5974, está com FRS-2, pode voar na presença. Autorizado, dona. Ok, dona, 5974. Via chegada bom, subida para 4.6, o ajuste na 0.5. Tá bom, fica. Romeu Golf, vai prosseguir na chegada Bonf, vai descer até o nível de voo 080. Chamei o centro Recife na frequência 251. 251, uma boa noite. O Golf desça para o 050. O meu Golf informa para o controle da velocidade máxima que pode manter. Que ponto faz uma TD 30, Romeu, meu Golf? Deixa eu ver o meu Golf e reporte para uma mudança de regras. Boa, Chané 6303. Chané 6303, fala. Autorização para Guarulhos? O Chané 6303, copia. Copia. O Chané 6303, autorizado Guarulhos, Sierra Bravo Golf Romeo, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360. A cola da pista 10, perfil de saída da Euleda Mótima, curva direita após a decolagem, transponder 50 no meio, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Taubaté, decolada 10, curva direita na Euleda Mótima, transponder 50 no meio, controle 208, 6313. O Chané 6303, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, obrigado. 190, vento 1, 190 graus, 109, altitude 5, 90 no sul. Autorizado, posto 5974. Romeu Alfa, papapá, Mike Romeu Alfa, solo. Mike Romeu Alfa, copia. Mike Romeu Alfa, autorizado Salvador em Rimar com sobrevoo no farol da Barra. 510, decola da 17, curva à direita via corredor Axé, transponder 0112, controle Salvador 120.80, só corrigindo via litoral sul. Merece a seguir da pista 17. Isso até o nível de voo 1110. No 8-95 para acionar com o Central B. 235, mantém a velocidade para a passagem do tráfego. Rio 5974. Rio 5974, táxi Alfa, quilo pátio 306, Lima, posição. Alfa, quilo pátio 3. Romeu Delta, Hotel Alfa, controle. Nome, se vai fazer, consegue fazer procedimento de nave em Leopa. Entende. Controle, Romeu, Romeu, Delta, já autorizado. Autorizado, sua frente falamento, pede para rotatório. Romeu, Romeu, Golf, modificado plano ao 2333. Desça inicialmente para 3510, o ajuste é 90115, voe rotatório. Romeu, 3500, virar rotatório, Romeu, Romeu. Romeu, Delta, até Alfa, voe direto e o NEP. Delta, 1246, desça para 2010, o ajuste é 0115, autorizado e eletrocrê, reforço estabilizado. 2015, reforço estabilizado, gol 249. 4235, desça até o 080. Como eu vou subir para 1.510, o ajuste permanece. 1.510, vamos ver. Salamão 224, boa noite, via chegada Mari, desse é o nível de voo 050. 050, via Mari, via 224. Seu 435, desse é o 060. 060, tá. Zero, boa noite, via chegada Mari, desse é o nível de voo 060. Chegada Mari, 060, voo 1177. Dois, três, cinco, desce para 4.010, ajuste em Salvador, 1017. 246, chame 3, Salvador na frequência 18395. 3395, boa noite. Olha, 224 autorizado, Fábio. Ah, sim, 224. Tráfego avistado, autorizado pouso de 190, vento 1, 00 graus, 089, o ajuste do altímetro 90 no sul. Livre pouso na 10 com 1015, boa na 246. Claro. É o gol 1970. Gol 1970 autorizado. Já está com o gol 1970. Primeiro Romeu Golfo, reposta Tatarão Vidal com campo. Vai contar, Romeu Golfo. Pena 1500 Vidal para 1970, campeão Romeu Golfo. Leva meu gol suficiente, chame Tony na frequência 18 decimal 900. 18 mais 100, Romeu Golf, mantenha a projeção da final da 17. Reporte vertical da RMAR, terceira milha final da 17. Programa espera no setor. Reporte vertical da RMAR. Quanto a dar na RMA, só avisar a contrança na final da 90, Romeu, Romeu Golf. 7. Do 4 de 6, 5 de 7 para 2006, ajustando a 0.